Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse quem está falando é Giovanni Antonelli e vou ser o seu apresentador. Ao meu lado direito está Matheus. Boa tarde, Matheus. Qual é o seu destaque? Boa noite, Giovanni. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica por conta do jogo do Grêmio, que recebe o Toluca hoje na Arena. E se vencer, se classifica em primeiro no grupo. Do lado do Matheus está o João Pedro. Boa noite, João. Qual é o seu destaque? Boa noite, Giovanni. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para um desfalque de última hora no São Paulo para o jogo contra o The Strongest. O Lugano sofreu uma lesão na coxa e não joga na Bolívia. É. Agora aqui ao meu lado esquerdo está Pedro Brassi. Qual é o seu destaque, Pedro? Boa noite, bancada. Boa noite, querido ouvinte. Meu destaque vai para o jogo do Corinthians de amanhã contra o Cobresal na Arena, que joga com time reserva e o público já esgotou os ingressos. Do lado do Pedro tem Luciano Lourenço Neto. Boa noite, Luciano. Qual é o seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, Giovanni. Meu destaque vai para a vitória do Palmeiras contra o São Bernardo ontem. Vitória que garantiu a classificação do Palmeiras para as semifinais do Paulista. Aproveitando, falando do Verdão, vamos subir o hino do Palmeiras. Flavião? Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras venceu ontem o São Bernardo por 2-0, com dois gols, 2-0, gol de Alexandro e Gabriel Jesus. O que a bancada tem a dizer sobre o jogo? Vocês gostaram da posição do Verdão? Ah, eu acho que a atuação do Palmeiras, ela foi um pouco contundente com o que ele está promovendo, ele está propondo para o jogo, mas eu acho que no primeiro tempo o Palmeiras teve algumas dificuldades para conseguir furar o bloqueio do São Bernardo, por mais que o São Bernardo não seja um time tão qualificado assim. É um time que joga fechadinho e o São Bernardo teve algumas oportunidades de gol, só que o Fernando Prass ele conseguiu defender muito bem. E eu queria deixar um destaque desse jogo para a atuação do Gabriel Jesus, porque além de ele ter feito o segundo gol do Palmeiras, ele foi um jogador que articulou muito bem as jogadas. Ele, além disso, ele ia para a defesa tentar recompor a bola, montar as jogadas. Então, eu acho que o Gabriel Jesus ele está conseguindo fazer o que todo o torcedor palmeirense esperava, que ia ser a joia mais preciosa atualmente do Verdão. O São Bernardo ele teve seus momentos ali, principalmente no primeiro tempo, mas o Palmeiras, assim, no total do jogo inteiro, mostrou que mostrou confiança para a torcida, que dava para ganhar e não desesperou. A evolução do Cuca é bem nítida nesses últimos jogos. E concordo também em relação ao Gabriel Jesus, que vem jogando bem tanto pela lateral como de centroavante. O Gabriel que teve aquela com a estreia do Roger, teve certas comparações dele entre o Royce e o Aubameyang do Borussia. Claro que é um folclore isso, mas o que vocês acham? Você acha que vai dar certo essa dupla? Eu acho que pode dar certo, porque são dois jogadores que de velocidade, né? Que... pode continuar. Dois jogadores de velocidade que podem fazer, ficar alternando as posições, um cai mais pelo meio e fica invertendo o que cai pelo meio, o que vem pelas laterais. Pode isso ser muito utilizado pelo Palmeiras para confundir a defesa adversária e dar um bom resultado sim no time do Palmeiras, que vem evoluindo muito com o Cuca, né? E o Palmeiras, que se tivesse passado nos pênaltis ontem, pegaria o Corinthians, mas como venceu a partida, vai encarar o Santos na Vila Belmiro, domingo, às 4 horas. Qual a opinião da bancada sobre o jogo? Jogo difícil? Empate. Eu acho que dá empate esse jogo. É um jogo muito complicado, até porque o Dorival, se não me engano, não perdeu ainda na Vila Belmiro. Eu acho que só sofreu empate. Mas eu acho que o Palmeiras ele tem passado por uma evolução tática e tática mesmo, muito grande. Os jogadores, você percebe que os jogadores eles estão com um ímpeto maior de ganhar, eles estão lutando por todas as bolas, e é algo que a gente não via no final do trabalho do Marcelo Oliveira. Os jogadores estavam um pouco com o pé atrás de uma jogada, enfim. Tirando esse comentário aí sobre o jogo do Santos, contra o Santos, que ainda falta um tempo, eu queria fazer um destaque negativo também no time do Palmeiras, que foi que o grande articulista das jogadas do Verdão foi o Egídio. E é um tanto estranho, porque o meio campo do Palmeiras, que era para fazer essa função, não estava jogando muito bem. O Alione ontem teve uma atuação muito ruim. Eu acho que ele é um jogador que ele tem muito potencial, só que quando ele precisa mesmo mostrar, ele não demonstra isso. E o Robinho não jogou bem de novo. O Robinho tem feito atuações muito ruins há um tempo já. E mesmo quando joga bem, não tem a característica do 10, do organizador de jogo. Com certeza, mas até um tempo atrás, quem vinha fazendo a função mais próxima desse camisa 10... Era o Robinho. E agora, com essa queda de produção dele nos últimos meses aí... Até nesse começo de ano ele não jogou bem ainda em 2016. É que foi um pouco bizarro até, se a gente parar pra pensar. O Egídio, há muito tempo, ele não tinha jogado, não tinha feito atuações boas, e agora ele voltou a jogar bem com o Cuca. Eu acho que passa pelo Cuca, pela liberdade que ele tem com o Cuca. Eu não vejo que ele tinha essa liberdade com o Marcelo Oliveira, o que ajuda muito nessa questão dele ajudar a criar jogadas pro time do Palmeiras. E também pelo Gabriel, né, que permite que ele suba mais. Exatamente. E falar em Gabriel, você tá falando Gabriel, o volante? O volante. Então, falar em volante também, a atuação da Arouca foi muito aquém do que os jogadores, que os torcedores pensavam que ele ia ter. Ele não tava tocando muito bem a bola, várias jogadas ele não conseguia montar direito. A marcação dele não tava daquele jeito Arouca de ser, que a gente tá acostumado de ver ele jogar. E... provavelmente, eu acho que a minha opinião é que o Cuca ele vai colocar o Arouca e o Matheus... o Gabriel e o Matheus Salles no jogo contra o Santos, e o Arouca vai ficar no banco. Eu acho que talvez seja a dupla titular essa mesmo, Arouca, Gabriel e Matheus Salles. O Arouca eu acho uma boa possibilidade pro Cuca usar contra o jogo do Santos, até porque o Arouca já jogou pela equipe do Santos, né, um bom tempo. Acho que pode ser um fator diferencial aí, pode ajudar a equipe do Palmeiras, sim. O reflexo da partida do Aroucas conduziu na substituição dele para a entrada do Gabriel e também do Robinho, que vem dividindo opiniões, como a bancada falou. E sei que está longe ainda, o Palmeiras vai ter a semana inteira livre para treinar, mas a gente pode dar um palpite rápido aqui. Vocês acham que o jogo está ganho para o Palmeiras, está ganho para o Santos? Na minha opinião, se fosse ida e volta, eu apostaria no time do Palmeiras, mas por ser na Vila Belmiro o jogo único, eu fico com vitória do Santos. Eu concordo com o Matheus, acho que se fosse ida e volta o Palmeiras teria uma chance maior, apesar de eu achar que não vai ser um jogo fácil para o Santos, acho até que vai dar empate e vamos para os pênaltis, mas se eu fosse torcedor do Palmeiras, eu preferia pegar o Corinthians, por exemplo, na semifinal. Eu acho que o Santos jogando em casa é muito forte, então talvez Palmeiras e Corinthians em um jogo só fosse mais equilibrado, apesar de eu achar que vai dar empate e nos pênaltis que a gente descobriu o finalista só. Assim, eu acho muito complicado a gente ficar colocando parâmetros pra quem vai ganhar, quem vai perder. É lógico que o Santos ele tem esse fator casa, que é muito preponderante nas atuações do Santos. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer que a rivalidade do Palmeiras com o Santos, há um tempo atrás, ela cresceu muito. Até porque foram disputadas finais, como de um Paulista, ano pra cá, né? Cresceu muito. Os próprios jogadores do Santos, eles falam que é um jogo diferente jogar contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem mais vitórias na Vila, inclusive. Historicamente, sim. Mas apesar que ultimamente... Ultimamente não, mas... Mas historicamente é verdade isso. Mas eu acho muito complicado falar. É lógico que o Santos ele tem favoritismo por jogar em casa, mas eu acho que vai ser um jogo muito pego, muito disputado, muito violento, inclusive. Não violento na parte dos torcedores, porque vai ser torcedor de... Torcida única. Mas, não sei, tá com cara de empate que vai para os pênaltis, como sempre. Eu acho que vai ser um belo jogo, um jogo bastante disputado também. Concordo com o Matheus e com o Pião. O jogo, pelo Santos jogar em casa, eu acho que leva, sim, um favoritismo para campo. Mas concordo que vai ser um jogo extremamente disputado e eu acho que... Santos ganha no tempo normal, porque acho que se for para os pênaltis, aí eu acho que sim, tá mais para o Palmeiras, porque acho que o Palmeiras, nessa questão de pênalti, assim, tem o goleiro Fernando Prass também, que é uma grande estrela. Eu acho que pode fazer diferença, sim, se a partida, caso a partida vá para os pênaltis, acho que o Palmeiras pode complicar para o lado do Santos. E só mais um comentário em relação a esse jogo, com aquilo que o Luciano falou da rivalidade, até entre os jogadores... Teve toda a questão do Ricardo Oliveira no passado, que provocou o Prass, os dois não vinham se bicando. E esse ano já teve o Lucas Lima em duas oportunidades. Ele no Twitter, quando o Palmeiras perdeu para o Água Santa, ele tirou sarro também na semana passada com a eliminação do Palmeiras na Libertadores. E ontem acho que o Gabriel Jesus e teve mais um jogador do Palmeiras, que eu não vou lembrar agora quem foi, o Dudu, rebateram essa provocação. E então pode ser um tempero a mais nesse jogo de domingo, né? Eu só fazendo, se o Giovanni me permitir, fazer uma pergunta para a bancada. Voltando no jogo que teve do Palmeiras contra o São Bernardo, o que vocês acharam da questão dos sinalizadores no jogo? Acho que aí é uma questão ainda da federação, tudo. É uma coisa que, por questão de espetáculo de torcida, é uma coisa bonita até de se ver o sinalizador no estádio, mas aí a questão, a federação pega no pé de questão de segurança, aquelas chatices de federação e que sempre, às vezes, acabam impedindo o torcedor de torcer como ele sempre torceu, então... Coisas que poderiam ser evitadas, né, até mesmo pelos torcedores ou até mesmo pelas atitudes dos mesmos, porque... Óbvio, já deu grandes problemas e isso foi uma decisão aí da federação. A nossa produção aqui trouxe pra gente que o Paulo Nobre lamentou o comportamento da torcida, mas eu particularmente fico triste porque você tá privando o torcedor de expor o seu amor pro clube. A gente vê no mundo inteiro aí várias manifestações e o futebol paulista tá ficando chato, na minha opinião. Ainda bem que o Luciano trouxe isso provocado. Agora não tem mais torcida, né? Agora é clássico. E a gente tá caminhando pro futebol cada vez mais elitizado. Não sei se vocês concordam isso comigo. Mas assim, é o que a gente sempre conversa aqui. Eu acho que um dos maiores problemas dessa questão dos torcedores e da legislação com relação aos torcedores organizados é que o Brasil, o estado de São Paulo, inclusive, ele não existe uma legislação específica pra conduta de torcedor. Então, por exemplo, a gente percebe essas incoerências. A pirotecnia, que é soltar fogos, enfim, sinalizador, ela não é um crime no código civil. Mas, se a gente for parar a pensar, nos estádios é. Por quê? É lógico que a gente teve aquele exemplo da tragédia de Oruro, só que a diferença é que lá foi usado um sinalizador de navio. Olha a diferença. É como se fosse um foguete. Então, como é um rojão. É um rojão. O sinalizador que eles usam tem 5 minutos de duração e já apaga. Não tem... É totalmente, pisca, totalmente decorativo. Totalmente e decorativo. E sabe o que me impressiona? É que, às vezes, eu tenho a impressão que a polícia ela deixa os torcedores levarem pra depois punir. Porque não é papel da polícia sempre fazer a revista no começo do jogo? Como que eles deixam passar isso? Eles sabem que os torcedores vão colocar no tênis. Isso é óbvio. É um assunto complicado, mas a gente vai ter mais tempo pra falar do Verdão. Agora vamos pro outro lado do metrô, vamos falar do Coringão. Solta o hino. Salve o Corinthians! Corinthians, melhor campanha no Campeonato Paulista, pega o Audax sábado às 18h30 na Arena. Marquinhos Gabriel foi apresentado nessa segunda. E o que vocês acham? Corinthians e Audax, Audax time do Vampeta, vocês acham que vai oferecer algum perigo para o Corinthians? Que o jogo, para minha surpresa, vai ser às 18h30. A Globo vai transmitir o clássico. No domingo. No né? domingo. Ah, no domingo. O Corinthians é sábado. Que é o mais coerente, né? Se a gente parar pra pensar. É claro, um clássico, para mim, pelo menos logicamente, o clássico tem que ser no jogo televisionado. Porque além das duas torcidas envolvidas, que são grandes por se tratar de um clássico, tem o interesse de outros torcedores que vão assistir o jogo. Eu acho que eles estavam esperando... O Corinthians joga em São Paulo mundo, também, né? Então, e eles estavam esperando que fosse São Paulo e Corinthians, né, essa semifinal. Provavelmente. Então, todos esperavam, né? Marquinhos Gabriel, o que vocês acham desse jogador? Vem pra somar? Eu acho ele um grande reforço, levando em consideração a passagem dele pelo Santos. Mas eu acho que o Tite ainda vai deixar ele como segunda opção. É bem provável que o Alan Mineiro entre na função dele, até porque o Tite ele dá prioridade a quem está mais tempo, quem já vem fazendo o trabalho, mas acho que ele vai ser uma grande opção sim pro decorrer do final do Paulistão e da Libertadores. Até mesmo pro brasileiro também, né? Também no brasileiro. Eu acho que a característica do Marquinhos Gabriel, se a gente parar pra pensar, é um pouco raro atualmente no cenário do futebol brasileiro. Assim, os jogadores que jogam aqui no Brasil. E outra coisa, a questão é que, por exemplo, o Marlone, que todo mundo pensou que ele viria como titular e tudo, ele não... Ah, mas tá, o Marlone... Teve lesão, ele tá voltando agora. Mas, é, pra completar, eu acho que o Marquinhos Gabriel, ele fazia uma função no Santos que provavelmente ele não fará no Corinthians. Que ele tava jogando na esquerda, se eu não me engano. No Santos. Tava jogando na esquerda, na direita? Eu acho que é na esquerda. É, na esquerda, na direita é o Gabriel. E eu acredito que o Tite possa tentar colocar o Marquinhos Gabriel na direita. Na direita pra cortar pro meio. Exatamente. Eu acho uma boa contratação, até porque o Corinthians precisa de certas contratações pontuais. É lógico que não foi pouco dinheiro, se eu não me engano foi 3 milhões de dólares. Foi 11 milhões de reais nessa casa. Não é pouco dinheiro, mas eu acho que o Tite ele vai conseguir fazer o Marquinhos Gabriel se acertar no elenco. Eu acho o Marquinhos Gabriel uma boa contratação, porque além da função de ponta, como ele jogou no Santos, como ele pode jogar no lugar do Giovanni Augusto agora que se machucou, vai ficar acho que um mês fora, por aí, um mês. É, praticamente um mês. E ele pode sim jogar nessa função e também pode ser talvez ali uma sombra pro Guilherme, que não tá jogando nada no meio do Corinthians. O Marquinhos Gabriel pode até vir a fazer essa função que ele chegou a fazer no Santos algumas vezes quando o Lucas Lima não jogou, algumas partidas que ele jogou. O André também tá jogando na função do Lucas Lima. Não, mas a questão de posição, acho que o Marquinhos Gabriel é mais pro Guilherme. E até existe uma possibilidade, pelo menos na minha visão, do Giovanni Augusto virar esse armador e o Marquinhos Gabriel jogar aberto caso o Guilherme continue sem render. E também tem o Frederico aqui, no nosso Fred. Ele quer dar um palpite aqui sobre o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, que jogou no Santos, teve uma passagem muito rápida pelo Palmeiras, para deixar o ouvinte aí antenado. E aí, Fred, o que você acha do Marquinhos? Boa noite, a bancada aí. Chegando só para dar um pitaco sobre o Marquinhos Gabriel. Dá as ideias aí, então. Dá as ideias, meu. Porque o Marquinhos Gabriel falou que escolheu o Corinthians ao invés do Santos por conta da Libertadores. Mas na penalidade da Copa do Brasil, ele foi um dos Santos que isolou a bola. Ou seja, o Santos, um dos motivos que não está na Libertadores foi por conta do erro dele. Agora ele vem com esse papinho furado aí, não me convenceu, não. E outra coisa, ele na coletiva ele falou assim, eu vim pro Corinthians porque é o maior time do Brasil. Mas se eu não me engano, quando ele foi pro Santos, ele falou a mesma coisa. Isso aí tudo jogadores. Tem um monte de jogador que fala isso em todo clube que chega, né? É muito discurso de jogador isso aí, né? É, na minha opinião... Tem que defender, né, o que você tá vestindo, né? Não, eu pagando o salário. É. Defender o que tá dando dinheiro, é isso. É, fazer o quê? Na minha opinião, o Marquinhos Gabriel é um grande jogador também. Concordo com o Pião. O Guilherme chegou à equipe do Corinthians, não vem demonstrando resultado. Apesar, o torcedor ainda pode acreditar, a grande maioria do torcedor pode acreditar no futebol do Guilherme. Até porque não é qualquer jogador. Mas eu acho que o Marquinhos Gabriel chega assim para tomar uma posição aí no time titular. E... na minha opinião, o Guilherme vai pro banco de reserva. Lembrando que o Corinthians de novo vai ter casa cheia, ingressos esgotados, 43 mil vendidos antecipadamente. Contra o Cabressal. Amanhã. Isso. O Roberto Andrade, 15 dias, deve anunciar o naming rights do Corinthians. Arena? Isso. Mas por enquanto não, nome não tem nada divulgado. Essa história é velha, hein? Essa história é antiga. Especula-se, né, que seja um banco. Em algumas vezes já também teve outras vezes que o Corinthians preparou esse anúncio desse naming rights e no fim não sabe que não deu em nada, né? Teve uma enrolação, acho que falaram que a Toyota. No começo do ano, falaram que... Era Toyota, se não me engano. Em um mês, agora 15 dias. Então agora estão especulando que é um banco e que ele vai reformular o sócio do Corinthians. Vai inclusive virar cartão de crédito. Mas até aí não tem nenhum nome especulado. Interessante. Seria, acho que talvez, a primeira clube do Brasil que teria esse estilo de cartão de crédito. Pelo menos eu não tenho informação de nenhum outro clube que tenha o sócio como cartão de crédito ali nessa questão, até acho. Nossa, bem legal. O meu Juventus da Moca podia ter essas coisas. O sócio torcedor, que ainda é um problema Juventus no Brasil. A gente vê aí vários sócios reclamando dos serviços oferecidos pelo clube, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. No Sul também tem reclamações pertinentes sobre o sócio, que é um programa defasado ainda. E, na minha opinião, acho que se vier o Santander a fazer isso aí, vai ser um grande... pode ser de espelho para os outros clubes. Agora, virando a página, vamos pro Morumbi. Flavião, toca o hino de São Paulo. O São Paulo encara o The Strongest na quinta-feira, às 9h45, na Bolívia. Provável escalação do São Paulo: Denis, Bruno, Michael, Rodrigo Caio e Mena. No meio, Thiago Mendes, Hudson, Ganso e Michel Bastos. No ataque, Kelvin e Caleri. Lugano é desfalque com lesão na coxa e Wesley vira opção para reforçar a marcação. O que vocês acham? São Paulo vai se classificar? Tem jogo fácil, jogo difícil pela frente? Eu acho que se classificar ou não, não sei. É um jogo difícil, não pelo adversário, porque o Strongest é muito fraco, perdeu até pro Trujillanos, que tomou de 6, o São Paulo tomou de 4 do River jogando lá na Venezuela. Mas a altitude pode ser um aliado muito forte pro time boliviano, até porque o São Paulo, no Paulista, domingo, quando sofreu a goleada de 4-1 pro Audax, já reclamou do desgaste físico, então pode pesar muito também lá na Bolívia. O Bausa trabalha com duas possíveis escalações, seriam a mesma, uma praticamente a mesma do River Plate, só com o Thiago Mendes no lugar de João Schmidt, que vai estar suspenso. E outra é a entrada de um terceiro volante, o Wesley, para fechar mais o meio campo e tiraria o Kelvin. Deixaria só o Ganso e o Caleri ali mais na frente e jogaria com uma linha de 4 no meio, com o Wesley, Michel Bastos, o Thiago Mendes e o Hudson. E o Ganso e o Caleri mais avançados, mas eu acredito pelo menos que o Bausa vai usar o Kelvin e não o Wesley, até porque o São Paulo vai precisar de velocidade e gás, e o Kelvin tem mostrado isso de sobra. É, eu acho até meio loucura colocar o Wesley, principalmente num jogo tão decisivo assim. O Wesley faz tempo que não joga com o São Paulo, e além disso ele não tem passado por um momento muito bom no Tricolor Paulista, ele não tá em forma. O Wesley não vem bem desde o Palmeiras. E ele não tem tido oportunidade também no São Paulo. Não dá nem pra avaliar o trabalho dele. Eu acho loucura o Bausa colocar ele pra jogar. Mas assim, eu vejo de duas opções esse jogo, duas possibilidades. Ou o São Paulo, ele vai esquecer tudo que aconteceu no Paulista e vai jogar, dar o sangue pra Libertadores. Ou ainda eles vão ficar na cabeça: putz, a gente perdeu do Audax de 4-1. Enfim, isso aí acaba, querendo ou não, influenciando no jogo contra o The Strongest. E outra coisa, o The Strongest, eles contam com muitos pontos lá na altitude. Eu acho que isso pode comprometer um pouco, mas tá com cara de empate. Boss? Não, então, concluindo que o que o Luli falou, O Luli. Luciano, eu fico com a primeira possibilidade. Acho que tem que esquecer o Paulista passado e pra cima, que agora é o jogo que vai definir o fim do primeiro semestre aí do São Paulo. E acho que é ir pra cima, se for jogar acuado, acho que vai tomar, embora o time do Strongest seja fraco. E só concluindo esse papinho aí do Bausa de desgaste físico, acho que não cola não, hein? Eu também acho que jogar, foi jogar em São Paulo aqui do lado, tomou de 4, acho que não... É, em relação ao Wesley, que foi levantada essa dúvida aí, eu acho também uma loucura, como disse o Luciano aqui, do técnico Bausa, escalar ele para o time titular, porque ele tá sem uma boa forma física, não vem atuando faz um bom tempo, e não vem atuando bem quando entra, né? Então eu acho que jogando lá na altitude, precisando da vitória, precisando... assustar o time boliviano, eu acho que a entrada do meio campo Wesley, acho que poderia ser algo que iria dificultar o decorrer do jogo do São Paulo. Diga, peão. Só quero fazer mais uma colocação aqui, já vira uma pergunta. Pode colocar. Contra mim. O Denis é um ponto que pode preocupar o torcedor são paulino nesse jogo, pela questão da altitude. A bola sempre pega velocidade, uns efeitos meio estranhos, né, que a gente já conhece. Os times que vão jogar lá na altitude sofrem com isso. E o Denis tem apresentado uma saída de gol muito fraca em bolas na área, assim. Então, isso eu acho que pode preocupar o São Paulo. O que vocês acham? Eu nem sei o que acontece com o Dennis, porque ele faz umas defesas, tipo, absurdas, uns lances super difíceis, só que em defesas básicas, assim, ele erra. Meu, aquele gol do River Plate lá na Argentina foi um absurdo. E até o gol do River Plate aqui em São Paulo, né? Que ele sai do gol e para no meio do caminho. E a minha opinião, não sei a opinião de vocês, nesse último jogo contra o Audax, o Dennis, desculpa, tinha alguns gols que dava pra ter espalmado. O primeiro, eu acho. O primeiro que foi um desvio, absurdo. A bola veio... Foi um desvio, mas lenta, ele poderia ter... Veio devagar e dava muito bem pra ele ter chegado. Acho que não dá pra botar a culpa nele, mas também ele poderia ter feito melhor, né? É, o São Paulo que não ganha o Campeonato Paulista há 11 anos e teve essa eliminação vexatória aí pro Audax, mas vai jogar todas as fichas na Libertadores. O São Paulo vai viajar amanhã mesmo, se eu não me engano. É, mas vai pra La Paz, onde vai ser o jogo, só na quinta, vai chegar na hora do jogo. Na hora do jogo, praticamente. E vocês acham que isso vai ajudar o clube ou é muita frescura? Eu acho que isso não ajuda em nada. Muita frescura. Acho que é desculpa isso, na minha opinião. Não, até cientificamente tem estudos que falam que pra chegar um dia antes é melhor chegar no dia, que não dá tanto tempo da pressão atmosférica fazer efeito na questão de respiração, tudo. Ou então eles falam que ou você chega 10 dias antes, uma semana, 10 dias antes. Pra já se acostumar. Pra se acostumar, ou então você chega no dia pra não dar tanto tempo dos efeitos começarem a tomar conta do corpo. Mas aí é uma questão que eu acho que não passa só pela parte física, vai depender da postura do time em campo. Se vai. O São Paulo apresentou dois tipos de postura em campo. Um deles, por exemplo, foi contra o River Plate em casa, que brigou por todas as bolas, e o outro foi contra o Audax, que praticamente assistiu o time do interior trocar passes e tomou a goleada, acabou eliminado. Então, resta saber qual desse São Paulo vai entrar em campo na quinta-feira contra o Strongest. Eu até acredito que vai entrar o São Paulo da Libertadores contra o River Plate, em questão de postura. E eu acho que vai acabar conquistando, no mínimo, o empate que precisa para se classificar. Essa questão da altitude aí, eu acho que faz parte da competição, é uma competição internacional aqui da América do Sul. E eu acho que o jogador, o treinador, o departamento médico tem que estar com isso em mente e trabalhar os seus jogadores de melhor forma possível para que correspondam em campo. O time da Bolívia tem esse mérito de jogar em casa e tá acostumado a jogar lá. Eu acho que pode ter um favoritismo para esse jogo, mas vai ser um jogo bastante duro. Mas eu acho que o São Paulo precisa jogar para ganhar, esquecer o Paulistão e conquistar essa classificação aí para as oitavas de final. Amanhã provavelmente não estaremos na bancada e o jogo vai ser quinta, que vai ser feriado. Então podemos dar nossos palpites para The Strongest de São Paulo. Luciano, pode começar, por favor. 1-0 pro The Strongest. São Paulo eliminado. 2-1. Ué, mas você falou que era um empate, agora já... Não, eu falei que o São Paulo, ele deve lutar pro empate, entendi. No mínimo empate. Mas eu acho que o Strongest ganha. Concordo com o Luciano. 0-0, jogo chato. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. Então, vou encerrar aqui com uma fala do zagueiro Michael. Pretendo cumprir e prolongar o meu contrato. O que vocês acham, Michael? Eu acho ele uma boa... Eu gosto do Michael, ele é um bom zagueiro. Acertou a defesa do São Paulo ao lado do Rodrigo Mais Caio. Mais ou menos, né? Não, ao lado do Rodrigo Caio, quando joga os dois, tá acertou bem melhor. Acertou todo mundo. Tomou quatro não, gols. Ele não jogou, jogou o Lugano. Ele ué, mas jogou. O Lugano não é o Dios? Não, mas o Lugano, a média... Dios é o Dios. A média de gol do São Paulo vocês riram em 2015? Colocaram um tatame aqui já na bancada. Pois é. Não, mas é que a média de gols da defesa de São Paulo sofridas com o Lugano, ela aumenta muito. É questão de que tomou um gol a menos só com o Rodrigo Caio e Maicon, só que jogou cinco jogos a mais do que com o Lugano titular. Então o Lugano pra mim hoje é reserva. O Maicon com o Rodrigo Caio é a melhor dupla de zaga que São Paulo tem, e eles têm mostrado isso em campo mesmo, até contra o River eles jogaram muito bem semana passada. Passou uma bola que não foi por culpa de nenhum dos dois, né? Mas seguraram bem as tentativas de ataque do River Plate. Então acho que o Maicon prorrogando o contrato, o São Paulo tem um pouquinho mais de estabilidade defensiva do que se o Maicon for embora no meio do ano. O Maicon, se não me engano, ele pertence ao Porto, né? Ao Porto. Ele e o Kelvin, né? São Paulo trabalha, inclusive, na possibilidade, os dois estão emprestados, de manter os dois. Até se fala do Lucão, outro zagueiro de São Paulo, ser envolvido na negociação com moeda de troca para diminuir um pouquinho o preço do Maicon, que o Porto, se eu não me engano, não sei se é só pelo Maicon ou pelo Maicon e Kelvin, tá querendo 60 milhões de reais. Então é muito dinheiro. O que, que o Porto quer o Lucão? Eu nem então, entendo isso. Isso que... Ou então é o São Paulo que quer. Acho que o São Paulo quer isso já há muito tempo. Eu acho que desde o jogo lá que perdeu de 6-1 pro Corinthians, o São Paulo já quer fazer. Deve ter vendido um DVD bom dele, né? Acho um dos melhores momentos. Esse desafio é montar um DVD bom do Lucão. 3 minutos. Pra você que chegou agora, esse aqui é o Arquibancada Mac. Meu nome é Giovanni, estou apresentando o programa de hoje. E agora vamos descer a serra, vamos pra Santos. O Santos que recebe o Palmeiras domingo às 4 horas na Vila, como a gente já falou anteriormente. Modesto, Roma Júnior garante a permanência de Zeca e promete reforços para o Brasileirão. Essa é uma questão que a gente vem discutindo há tempos aqui no Arquibancada, que o Santos tem um plantel bom, mas para jogar o Brasileiro a gente concordou aqui que precisa de reforços pontuais. Não é nem para jogar o Brasileiro, né? Acho que é para jogar o Brasileiro junto com outras competições, né? É, o Brasileiro é a Copa do Brasil, consequentemente. Mas vocês da bancada, o Zeca é uma boa para continuar no Santos? Ele deve, ou o Santos deve buscar outro jogador mais qualificado para a posição? Eu acho o Zeca excelente pro Santos a confirmação se o Zeca ficar mesmo, porque é um jogador que tem mostrado muito bom futebol, até chegou à seleção olímpica, né? E para mim hoje talvez seja um dos melhores laterais esquerda ali do país, que é uma... Do país, jogando no Brasil, tô falando. Do país. Não, tirando o Douglas. É, tirando o Douglas Santos, jogando no país, talvez tá muito bem, até pra Olimpíadas deve ser um dos convocados, né? E eu acho que sim, é muito importante pro Santos ele ficar, até porque ele deu uma ajuda ali na questão defensiva do Santos, que há um tempo atrás veio apresentando algumas falhas e chega muito bem no ataque também. Então acho uma boa opção pro Santos o Zeca. E além de precisar de mais reforço para outras posições, com certeza. Ah, já é considerado um reforço, né? A permanência dele já pode ser vista como um... A gente tem que ver qual vai ser esse reforço que o Modesto está prometendo. Porque tá falando desde o começo do ano isso aí, que eu já ouvi essa história. Então, antes do jogo da semifinal do Paulista, o Santos vai encarar seu xará do Amapá? Amapá. Do Amapá, em Macapá. Pela Copa do Brasil, quinta-feira, às 9h30. Está dividido pela linha do Equador. É, bem observado. E o Santos deve ir com o time reserva, né? Time reserva. Acho que o Dorival não vai viajar também, garantindo a preocupação maior com a semifinal do Paulista. É o filho do Dorival que vai. Vocês não acham isso uma falta de respeito contra o clube? Eu acho. Eu acho que você... O treinador ou o time reserva? O treinador, acho. Não, o treinador não ir... Ah, o treinador não ir sim, agora. Priorizar uma competição, eu acho falta de respeito. É, o treinador eu acho, até porque... Treinador não pode alegar desgaste físico, né? Porque ele... É, então. No jogo não precisa dessa preparação física aí que os jogadores precisam. A passagem devia estar cara pra... É, provavelmente. É. E vocês acham que o Santos ganha sem problemas, mesmo com o time reserva? Ah, na minha opinião, ganha... Não sei se elimina o jogo da volta, mas... É, eu acho que a questão que ganha é essa. Sim. Assim, eu não tenho nem como opinar, porque... Não conheço nem o Santos sei do Amapá. Que é o Santos do Amapá. Mas é óbvio que o Santos sempre é favorito. Assim, como qualquer time grande que vai jogar com times desconhecidos do Brasil. Mas vale lembrar que, por exemplo, o Palmeiras já teve uma certa dificuldade com o Asa de Arapiraca. Então, a gente não pode descartar esses times menores. Inclusive, o Santos já foi eliminado pelo CSA de Alagoas, na Vila Belmiro. E a gente tem uma situação muito difícil na Copa do Brasil também pro Confiança, pro Flamengo e Confiança. Que ele foi jogar lá, achando que ia ganhar o Mengão. Mas faltou confiança, né? Faltou confiança, como nós dissemos aqui. Então foi o excesso de confiança também, né? É, boa! Isso, perfeita aqui. Observação. Mais alguma coisa do Santos? Vocês querem ponderar o elenco? O Fredão quer entrar na bancada pra falar Fredão, acho que tem uma mensagem. Eu queria só ainda voltando nessa questão do clássico que vai ter no domingo. Eu acho que esse jogo, pro Santista, representa muito mais do que pro palmeirense. Assim, questão da revanche. A questão da revanche, que foi uma provocação de ambos os lados. Depois teve todo aquele desconto de raiva dos palmeirenses com o Ricardo Oliveira, com a torcida santista. Eu acho que pro Santista ganhar esse jogo do Paulista e ir pra final representa muito. Eu acho que mais até que o Palmeirense. Então, e embora esteja 1-1, porque o Santos ganhou o Paulistão e o Palmeiras a Copa do Brasil, acho que o peso da Copa do Brasil é maior. Da vaga Libertadores. Ah, com certeza. E com certeza. Acho que então tem esse gostinho de vingança, fica mais pelo lado Santista. É, eu acho que sim. Eu concordo com o Luciano que tem essa questão do Santos ganhar pro torcedor seria como se fosse uma vingança da Copa do Brasil, mas pro Palmeiras também tem a questão de afirmar a evolução com o Cuca, e também se não ganhar o primeiro semestre, todo esse trabalho que foi feito desde o Marcelo Oliveira, as contratações, o Cuca pro primeiro semestre não ter valido nada, porque já caiu fora da Libertadores. E ele pode cair e não chegar na final do Paulista, não ganhar o Paulista. Então, ficar só pro brasileiro esse trabalho de começo de ano, poderíamos contar que o Palmeiras perdeu 6 meses praticamente, se não for campeão paulista, né? Eu vi alguns programas de rádio que o Palmeiras, o torcedor tá considerando mais a rivalidade contra o Santos do que como São Paulo. Mas, na minha opinião, eu acho que é muita polêmica pra pouco futebol. Vocês não concordam comigo? Eu acho que a mídia ela tem um papel muito grande nisso. Ela cria... Ela tem um poder... Ela tem o dom de criar espetáculos onde não... Não é que não existem, mas eles, eles aumentam muito. Porque a primeira final entre os dois clubes foram ano passado e a segunda também. Então os times... Os dois, eu acho que Santos por isso e Palmeiras também nunca tinham jogado uma final. Que se conta a rivalidade. Até porque os jogos entre Palmeiras e Santos têm sido muito mais decisivos do que qualquer outro confronto entre rivais no estado de São Paulo. Mas é interessante pensar nessa questão do clássico da saudade, que o pessoal chama Santos e Palmeiras, porque historicamente, por mais que seja uma rivalidade de times grandes, sempre foi um clássico de saudosismo, de amizade, e ultimamente a gente tem percebido que isso tem mudado muito. É, tanto na questão dos torcedores, porque assim, se você conversar com um torcedor santista, palmeirense, eles perguntam quem que é o maior rival. Uns vão falar Corinthians, outros vão falar São Paulo. Mas o santista nunca falava que era o palmeirense, e o palmeirense nunca falava que era o santista. Agora a gente já percebe que isso tá mudando. Eu tenho alguns amigos santistas, tipo o Fred, que ele demonstra uma certa raiva pelo Palmeiras. Enfim. O que é por que será que ele demonstra essa certa raiva, né? É, então. Acho que é um pouco de ressentimento da Copa do Brasil. Ele queria ter o Fernando Praz no time. O Flavião também, ele sempre fala do... Acho que é por causa de uns amigos palmeirenses dele. Ah, é? Ah. Fala aí, Fred. Acho que é umas amizades palmeirenses aí, né? Que dá uma... Vai, Fred, se defende. Se defende aí, Fred. Não quer nem falar, tadinho. Engraçado é que você pega a década de 60, 70, tinha Pelé, Ademir da Guia, todo mundo lá, e nunca, esses times nunca jogaram uma final. Verdade. É, a maior final da história da Copa do Brasil foi agora, né, que foi Santos e Palmeiras. Por isso que eu acho que até é clássico da saudade, por ter duas equipes totalmente qualificadas a nível mundial na hoje época. Em dia. E hoje... A final da Copa do Brasil que teve duas edições seguidas com clássicos regionais. Na final teve 2014 foi Cruzeiro e Atlético, e depois o Santos e Palmeiras, né. É que eu acho que eles falam que o Santos e o Palmeiras foi a maior final, mas por questão de título, também, torcida... Apesar que a torcida do Santos não é tão grande. Não, e também a Copa do Brasil, ela de 3 anos pra cá, ela aumentou totalmente seu valor, né? É verdade. Até pela questão dos times da Libertadores participarem. Exatamente por isso, porque final, antigamente era o foco total Libertadores. Aí teve essa de 2014, 2013, que foi o Flamengo e não me recordo Flamengo bem. Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo e Atlético Paranaense, então acho que o Santos e Palmeiras... Hernani Brocador destruiu esse jogo. Foi campeão, né? Então acho que tem por isso que as pessoas consideram também o fato de ser a maior final. A gente vai ver bastante ainda desse confronto amanhã com a nossa outra equipe, mas agora vamos pro rápido intervalo e voltamos já. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. deu aí, deu arredondo, deu aqui. Estamos de volta, vamos falar um pouquinho de Libertadores. Hoje, às 7h30, temos Peñarol e Sporting Cristal. Jogaço. E Atlético Nacional contra o Huracán, valendo a melhor campanha, né? Porque depois, às 9h45, vão jogar Solorense e LDU, Grêmio contra Toluca. Toluca que ainda pode alcançar o Atlético Nacional. Então vai ser uma terça-feira agitada na Libertadores, bancada. É, vai ser um duelo de times que já se classificaram, né? O Grêmio e o Toluca. É, o Grêmio tem a possibilidade, gente, de assumir a liderança. Se vencer, assume. Se vencer. Eu acho que vai ser um jogo interessante, mas apesar que o Toluca tem jogado muito bem... Não, o Grêmio não alcança mais não, o Toluca. Não, de jeito nenhum. Tá mas pontos. Igual os Não, tá 5 pontos. O Grêmio tem 8, o Toluca tá com 13. E na bancada... Ah, é verdade, não tem como mesmo. Aqui na bancada temos integrante novo, Luiz Otávio, do terceiro semestre. Pode falar, Luiz, qual a sua opinião sobre o jogo entre Atlético Nacional e Huracán e Grêmio e Toluca? Você acha que dá pro Toluca pegar a primeira colocação geral da Libertadores? Primeiramente, boa noite, galera do Arquibancada. Eu penso que o Grêmio deverá fazer uma boa partida. Mostrou que tem um ótimo elenco, mostrou recuperação nos últimos jogos também. E para mim, o Grêmio vence contra o Toluca na Arena. Em relação a Peñarol e... Atlético Nacional e Huracán. O Atlético Nacional venceu todos os jogos até agora, né? A melhor campanha. Não sofreu gol. Não sofreu gol. E pra mim, eu acho que vai ser outro passeio do Atlético Nacional. É, lembrando que nesse grupo do Atlético Nacional e Huracán, dependendo... Se o Sporting Cristal vencer o Peñarol jogando no Uruguai, o Peñarol que muito mal na competição, não tem mais chance de classificar, mas dependendo dos resultados, se o Sporting Cristal vencer o Peñarol e o Atlético Nacional vencer o Huracán, além disso, tirar um saldo de 5 gols, o Sporting Cristal ainda pode se classificar, eliminando o Huracán, né? Por isso, eu acho que pro Huracán tem que tentar se defender muito bem, jogando na Colômbia com o Atlético Nacional, para tomar menos gols possível, né? O menor número de gols possível para poder confirmar a classificação, porque eu acho uma vitória ou um empate do Huracán, eu acho muito difícil jogando na Colômbia, né? É, o Atlético Nacional que surpreendeu a todos, eu acho que se você pegasse no começo da Libertadores, você não daria nada pra esse time, mas conseguiu aí a melhor campanha até agora e na minha opinião, acho difícil perder a primeira colocação geral. Agora, Flavião, vamos pegar um avião, vamos pra Europa. Final da Copa da França, o PSG se classificou. E o outro jogo vai ser Olympique de Marseille contra Sochaux. Amanhã, né? Olympique Marseille. Olha só. Temos um direto de lá. É, especialista na pronúncia do francês aqui, nosso amigo Luciano. Eu acho que o Paris Saint-Germain, mais uma vez, mostra que na França é soberano, né? Só existe ele, na só verdade. Só tem ele, praticamente. Tem... Chega mais uma vez na final da Copa da França. É, venceu por 1-0, né? Já é campeão francês com 30 pontos. Ganhou de quem? Ganhou de quem, Giovanni? Não tem aí? A produção não me mandou. Mas eu sei que o PSG foi campeão ganhando de 9-0 fora de casa. Isso que é, ah, e foi campeão e faz tempo. Faz anos. Já faz, tipo, 3 anos. O Paris Saint-Germain tá 30 ou quase 30 pontos na frente do segundo colocado e já tá campeão. O Paris Saint-Germain ganhou do Lorient. Hoje, na Lorient. Semifinal. É, Lorient. Eu falei que era Lorient, exatamente. Você falou que não era. Ou Loriente, né? Loriente para os mais íntimos. Gol do Ibra. Ibrahimovic. Opa. De novo, mais uma vez, que esse ano deve ser despedido, no meio do ano deve se despedir do time francês, que vai ter que procurar alguém para tomar essa... Eu queria que o Ibra fosse pro Leicester. Ia ser legal, eu hein? Acho que dinheiro não é problema pro PSG. Ia pro ser PSG, legal, né? É. Mas vai tentar trazer alguém para suprir essa ausência do seu líder máximo. De repente... Infiltrar o Cavani ali de centroavante e contratar alguém na ponta. O Neymar, será? Ah, Neymar. Ah, eu não imagino o Cavani jogando. Opa, pintou o Cristiano Ronaldo. Opa, aqui, ó, na bancada. O Frederico tá falando que informações aqui teve uma reunião do PSG. Porteiro do prédio dele informou que que o Cristiano Ronaldo tá chegando, hein? Viu ele com a sunguinha do PSG, né, Fred? Ele não quer se defender de novo. E outra, vai ter final da Copa da Alemanha também. O Bayern já tá classificado, ganhou de 2-0 ontem do Werder Bremen. Hoje. Meu fuso horário tá complicado, que a gente foi pra Europa agora. E vai ter hoje Sabe também... Sabe quem fez os dois gols, Giovanni? Diga pra mim. Thomas Müller. Müller! Adoro Müller. Müller! E vai ter outro jogo, vai ser Borussia e Hertha Berlim, podendo ter mais um clássico daqueles lá da Alemanha de novo. Daqueles lá. Daqueles lá. É que eu esqueci o nome do clássico. Eu sei que Borussia e Schalke é do Vale do Ruhr lá. Harashamare, esse é o clássico. É esse o nome do clássico. Mas eu acho que o Borussia passa do Hertha Berlim e vai ter uma final muito legal entre Bayern e Borussia. Mais uma vez, né? Mais uma vez e os dois melhores times da Alemanha nos últimos tempos. Então vai ser muito interessante esse confronto aí na final, caso o Borussia passe, né? Também tem o Hertha Berlim ainda no caminho. Mas eu acho que... E o Bayern também, assim como o Paris Saint-Germain, na Alemanha tem mostrado que... Soberano. Que é soberano, ganhou acho que os últimos 3 campeonatos. É igual a Juventus na Itália também. Exatamente. Tá ficando chato, eu falo pra vocês, futebol europeu tá ficando chato, com exceção do campeonato inglês. E do espanhol, que ainda... Ah, não, mas o espanhol você também tem certeza. É os mesmos de sempre, Mas não tem graça mais. Mas varia, né? Pode se defender. Vai dá um pitaco, Fred. O que o Luciano falou da Juventus na Itália, e no começo do campeonato, até a metade, o Napoli estava bem na frente e parecia que esse ano ia acabar a hegemonia da Juventus. Daí a Juventus passou o Napoli e já abriu, já. É, e no muita fim distância a Juventus na acaba frente, já. É que na... A Juventus é o maior time da Itália, né, galera? Até... Não, mas se você for analisar bem, a Juventus veio numa soberana de uns 3 anos. Antes era o Inter, antes era o Milan. Então, isso se repete na França também. Você pegou 7 anos do Milan. Mas eu acho que... Não, se você pegar o histórico, a Internacional, eu acho que ela ficou, sei lá, ela conseguiu 2 campeonatos seguidos. A Juventus tem a possibilidade agora de ganhar o 5º campeonato seguido. Então faz muito tempo que não tem nenhum time que dispute de igual para igual com o time de Torino. Eu não sei, eu acho que tá ficando chato, não tem distribuição de capital pros times, ou o time é muito rico ou ele é pobre demais. A gente tem a situação do Parma, que faliu mesmo e o Parma com os times dando dinheiro. É um time que tem uma certa tradição na Itália. Pode não, falar. Só pra salientar aqui que o Parma vai disputar agora a 3ª divisão do campeonato italiano, né? Tinha caído pra 4ª, né? Subiu. E teve que até mudar de nome por questão de falência, tudo aquela questão. Vale lembrar que quem revelou o Gianluigi Buffon foi o próprio Parma. O Parma. Na época o Parma era muito bom. O Parma que teve bons times na história aí, é um time de muita... O Adriano jogou no Parma, segundo o Fred aqui. E é um time que viveu essa situação aí e tá tentando voltar, né? Quem sabe um dia chegar à primeira divisão. Outro exemplo é o próprio campeonato francês. O maior campeão do campeonato é o Saint-Étienne. E agora é um time pífio. Médio, né? É um time médio na França. Mas tem uma torcida grande ainda na França. Não, tem, mas... Não tem nenhuma perspectiva de por exemplo, ganhar alguma coisa. Na Itália, embora a Juventus tenha uma hegemonia, acho que não como o Milan tem continental. Não, o Milan, acho que em questão de Europa... Os três são muito equilibrados. Aí, a comparação que você fez na Alemanha. Na Alemanha não existe comparação. O Bayern é... Verdade. É soberano total, não. Eu concordo. Não tem quem. O Borussia até chegou a ganhar, acho que faz uns 4 anos. Ganhou dois campeonatos seguidos. O Bayern jogava no Borussia. Nesse ano. O do grafite lá foi o Wolfsburg. Mas pegar. É coisa de um ano, de um. É um título de outro time pra cada 3-4 do Bayern, assim. Se a gente for parar pra pensar, o campeonato inglês também é esse ano que é uma exceção. Campeonato ninguém imaginava. Inglês do glorioso Leicester. Ninguém imaginava que o Leicester ia estar em primeiro lugar disputando. Acho que nem o Tottenham em segundo. Era de se imaginar. Ultimamente é bem ou o City, ou o Chelsea, ou o Manchester United. Que também já mas tem uma variação bem maior do que os outros. Não, com certeza. Acho que é o mais próximo do brasileiro, né? Acho que sim. O brasileiro também que sempre entra com menos brasileiro uns 5, 6 favoritos. Tem 10 times pra ganhar. Eu falo, o campeonato brasileiro é o campeonato mais legal que existe. Com certeza. E o chinês, né? Chinês agora vem... Fala aí a classificação do campeonato chinês. É difícil. Mas é um time muito equilibrado. Mas o brasileiro, sim, é o melhor campeonato que tem, porque são, além de... Tem qualidade muito melhor que o do futebol chinês. O campeonato chinês, né? Pensei que você ia comparar com... Agora é sério. O campeonato brasileiro tem nível técnico muito melhor que o campeonato português. É igual do que é nível técnico de campeonato italiano, com exceção da Juventus. Eu acho que se você pegar os times médios do Brasil, Eles jogam com os times médios, os times bons do Brasil jogam com os times médios da Espanha. Mas ganham. Pra te falar que no Brasil hoje você pega acho que uns 4, 5 times, tipo, não digo hoje, digo quando for pro brasileiro, que eles já vão estar mais treinados. É, o Luciano disse aqui em nível técnico, acho que não é que eu acho que o Brasil tem o melhor nível técnico, acho que o nível técnico do Brasil, acho que tem grandes, são muitas equipes com um estilo técnico e de jogo parecido, não que elevam esse futebol, mas que se assemelham assim e com certeza tornam o campeonato mais disputado. Ah, sim, eu não tô falando que o nível é elevado, tô falando que se for comparar com alguns campeonatos europeus, é porque a gente também endeusa muito os europeus, né? A gente coloca os europeus no pedestal. Só que são exceções. Por exemplo, o campeonato alemão, o campeonato inglês tem um certo nível técnico muito grande. Mas campeonato holandês, o campeonato francês é ridículo. Ninguém assiste praticamente. Se você separar esses campeões aí que sobram nos seus países, pegar o resto dá pra jogar com os grandes brasileiros. Portugal, você tira Porto, você pega qualquer... Benfica e Sport Lisboa. Vai ver jogo do Belenenses. Até o campeonato espanhol, se você tirar os três grandes ali, Atlético de Madrid, Real e Barcelona, também tem uns times bem fracos. O campeonato brasileiro vai ter vários times ali que vão acabar abaixo com certeza, dos brasileiros. Tem mas acho que a diferença dos dois grandes, assim, do espanhol e do alemão, é que o espanhol ele é muito polarizado. Ou seja, os times de cima sempre vão ganhar dos times de baixo. Não vai ter uma variância. Igual e o campeonato alemão é muito equilibrado. Tirando também o Bayern de Munique, exatamente. Como o caso da Juventus na Itália, que é o time agora soberano, os jogos são muito disputados. Você pega qualquer jogo, é gostoso de assistir, você vê aquele futebol disputado, torcida dando show. É que você falou, mas aqui também, se a gente parar pra pensar. Não, que ele falou, o Bayern é assim, é um time à parte. Tira ele, tira os outros 19, é como se fosse brasileiro também. Não, os outros 16. Os outros 16, 17. Né? São 18 times. 18 times, então os 17 são... É, assim como eu acho que na Espanha, se você tirar o Barcelona, Atlético de Madrid e o Real, você pegar ali pra baixo, dá jogo. Não, é equilibrado, acho que não tanto quanto o alemão, porque tem Vila Real, tem Valência. O próprio Atlético de Bilbao, Sevilla, mas... Aí. E na Espanha tem times muito fracos, a gente pode pegar... Aí, sei lá, o... Ah, o Real meteu R$5 fora ontem. Sempre tem um time que é o saco de pancadas no campeonato, toma goleadas e é muito fraco, que perderiam pra qualquer time brasileiro. No campeonato inglês hoje, Manchester City empatou com o Newcastle, gol de Agüero, e agora vocês vão gostar do gol do Newcastle. Foi o Anitta que fez o gol. Olha, será que ele só jogou uma musiquinha lá pra ganhar dos caras? Não. Ah, Giovanni. Nossa. Aquela famosa piada horrível. Eu tinha que soltar essa piada. Passa a apresentação pro Federico. É o seguinte, no final de semana, o Tottenham ganhou de 4-0 do Stoke City, aproveitando o tropeço. Ontem, né? Foi ontem. Foi ontem. Ontem, foi final ontem. De semana. Ontem foi segunda. Hoje é terça. Me perdoa. Hoje eu fuso horário, já falei. E o Tottenham agora tá 5 pontos do Leicester, que parecia um título ganho, tá se tornando complicado, mais 4 jogos aí. O que vocês acham, rapidamente? Ah, o que você acha, Pinal? Eu acho que... Tottenham ficou... e Leicester. Tottenham e Leicester. O Leicester ganha. Vamos continuar torcendo pro Leicester, é a maior torcida, né? Bem, do mundo. Bem legal. Nesse momento é. É a maior título torcida do mundo. Inédito do Leicester vai ser, se Deus quiser, né? E eu acho que mesmo com o Se Deus quiser. Estão parecendo os caras no impeachment. Não, vão torcer pro Leicester, que vai ser uma coisa inédita. Que em homenagem não... à minha filha, minha mãe, a todos, né? A Deus. Sim. Eu quero que o Leicester cachorro, ganhe. Ao cachorro. Eu voto sim. A paz de Jerusalém. A paz de Jerusalém. Eu voto sim pelo título do Leicester. Eu também voto sim. É, o nosso tempo chegou ao fim. Vamos despedir? É muito triste, né? Muito triste, vou chorar. Boa noite, Matheus. Boa noite, bancada. Muito gostoso hoje. Até a próxima. Boa noite, João. Boa noite, bancada. Boa noite, Giovanni. Boa noite, ouvinte. Obrigado pela audiência e até a próxima. De nada. Gostoso. Quer se defender, Matheus? Ah, vocês entendam do jeito que vocês quiserem, né? Boa noite, Frederico. Boa noite. Valeu, Giovanni, pela oportunidade aí da participação especial. Valeu, Flavão. Até a próxima. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Boa noite, Flávio Rangel. E até mais. Boa noite, nosso estreante, Luiz Otávio. Boa noite, bancada. Obrigado pela oportunidade e até mais. Boa noite, Pedro Bassi. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E obrigado e até a próxima. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Espero estar de volta em breve. E um abraço. Até mais.